quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalha em postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio, ferro e fogo, em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes, te rabisca o corpo todo, mas não sentes.